Estacionamento gate 84069. Aguarda o 1017 ajustado 4069. Autorizado para o estacionamento 4069, vai chamar o táxi. 08, chame o centro Recife, 1288, alternativa 260. 288, 260, muito obrigado, tenha um ótimo dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Bom dia, controle, o Xané 62, 1-1. Xané Palma é 29, bom dia, contato radar, para o 360, segue o Tael, Leda Bridge. Tael, Leda Bridge, sobe ao 360. É possível voar da Leda, por favor? 629 está autorizado para a Leda na presente. Leda, obrigado. E se a senhora tiver chance também de coordenar com o Centro Recife, o final 380? Isso agora é coordenação, o Tael 629. Obrigado. Meia 2 ou 1, autorizado, nível final 380. Muito obrigado, 380 agora para o Janel 62 ou 1. Pelo completo, William? 353, desça para 2000 pés, o ajuste é 1097. Autorizado o procedimento, reporte estabilizado, localizador. Para 2000, pode tê-lo, para estabilizado, localizador. 3859, desça para 4000 pés, o ajuste é 1097. 4000, 1017, autoriza voar Duna? 3859, negativo, mantém a chegada. Sim, senhor, vai manter. Controle 1208, acena 5014, acena 3597. Após Pelô, desça para 2000 pés, o ajuste permanente. Após Pelô, 2000, mesmo ajuste, tá? 3859. Salvador, bom dia, o gol no 715. Está com a Hotel Autorização Brasília. Suíte 47 no 5 da Roma. Iniciou redução. Está 3859. 3153 estabilizado. 3153 completa aproximação em Torres, Coronoite, decimal 95. 895, mas é. 359, autorizado o procedimento, reporte localizador. Reportaremos no localizador, tá? 3859. Salvador, bom dia, o 9030, essa informação hotel na posição 1, no sentido coordenado. Aguardando, o 9030. Redução para aproximação. O tráfego precede está com 7 milhas, com um grau de 1 no 40. É, reparamos aqui. Estamos desacelerando, tá 3859. No CMC 35, frequência no 251, alternativa no 3325. Com Recife agora, bom dia. Controle Salvador, Eco Índia November. Eco Índia November. Contato Radar, para 100 na saída Momo. Liberada a restrição vertical. Eco Índia November está livre da restrição vertical. Obrigado. 1209. Piado 1209. Bono 897 na posição 3 com informação hotel. Guardando, obrigado. Saberia a saída provável? Tá, é obrigado. Salve Salvador 03859, livrando sua escuta. Alfa Enzo Juliette 3859. Com PLB de 111, alternando com Finch 4 horas e 10. Direita, 18, 95, 0, 97. Obrigado, bom trabalho. Da Juliette 3859. Juliette remota 3859. Contato radar, sou para o 360, saída da El Leda Bridge. 360, da El Leda Bridge. Prossega. pressurizado Guarulhos 360, pesolão 16, da Elton, linha da Bridge, decola da 10208, 5013, no voo, no 607. Autonomia 3 e 40, alterna com o fim. Gente, Índia Alfa, Lato 8295, 1017, Gol 7 no 5, bom dia. Solo com 897 na posição 3 para pushback e acionamento. Aguardo. E a autorização do ato também é suspeita. Solo ato também é suspeita. Afirmativo, já teria nossa autorização? Ok, estou na escuta, obrigado. Salo, bom dia, de Papa Romeo Eco, Alfa Oscar, qual hotel? Serra Talhada. Alfa Oscar, está no pátio da EDCA. Logão no 607, passa o nosso CDEC. Para o ataque, 607. Afirmativo, tá bom. Autorizado Serra Novembro até Sierra, nível 230, decola da 96 com curva esquerda na Pucca, direto Serra Talhada, aciona 5035, controle 12080, o Eco Foto. Bravo Kiruiz, mantendo o corredor forte, meu pé. Thank you.